estão querendo armar laços e ciladas, fazer decreto pra eu parar na caminhada, pra me provar como provaram Daniel, pois seu desejo é me ver longe do céu. Estão querendo cessar nossa oração, incomodados com a nossa comunhão. E no Congresso foram fazer um edito para oprimir e calar o povo escolhido. Mas a igreja não recua, vai seguindo em oração. Quanto mais é oprimida, afligida, perseguida, persevera em oração. E às vezes faz um charme passeando entre o fogo. Podem fazer decreto para o rei assinar, ameaça com covas, não vou mentir. Não troco minha fé, não cesso de orar, daqui não vou sair, não deixo meu lugar. Podem preparar a cova, leões, as jaulas podem aterar nas forcas, ou mesmo isso não me intimida, pois o Deus a quem eu sirvo é de quem todas me livra, pois é Ele quem me guarda, me protege, me ampara, quem vigia noite e dia, dia e noite que eu guarda. Ele é minha salvação, nele eu tenho proteção, pois eu vivo em oração. Eu não cesso de orar,